informação na Boa Nova. Em destaque então na Rádio Boa Nova, nesta edição informativa, a quarta corrida do Alva, já agendada para o dia 4 de março. Vamos então saber um pouco mais acerca desta prova. Em estúdio, Rui Coelho, presidente da União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira. Rui Coelho, seja bem-vindo à Boa Nova para então destacarmos esta iniciativa. Falamos do Campeonato Distrital de Estrada, também da mini corrida do Alva, do terceiro grande prémio jovem. Com o que é que vamos contar já no dia 4 de março, nesta que é a quarta iniciativa desta corrida do Alva? Que prova é esta? Que iniciativa é esta? Boa tarde. Muito boa tarde. Isto foi uma iniciativa conjunta que une duas freguesias, une dois concelhos, une dois distritos e, portanto, já uma prova com uma dimensão considerável. Nesta quarta edição, vamos ter também o apoio da Rede das Aldeias de Montanha. Integramos também nesta corrida do Alva uma caminhada, ou seja, as pessoas, para além de virem correr, quem for acompanhar os corredores e as pessoas que se queiram inscrever, a partir das 10 da manhã vamos iniciar também uma caminhada associada à quarta corrida do Alva. Portanto, como disse, esta prova conta para o Campeonato Distrital de Estrada de Coimbra e da Guarda, tem também associada à mini corrida do Alva e também o terceiro grande prémio jovem de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e júniores. Portanto, contempla a parte competitiva, não é? Mas também a parte mais lúdica com a caminhada. Em anos anteriores, esta é uma iniciativa a atrair muitos participantes. Qual é que tem vindo a ser, então, em cada ano o registro desta iniciativa? A corrida tem vindo a crescer de ano para ano. Nós, no ano passado, registámos cerca de 350 participantes. Portanto, no total, com a logística, com toda a gente envolvida, ronda já muito perto das 500 pessoas envolvidas neste projeto. Portanto, já é uma iniciativa com alguma envergadura. Sim, já tem alguma dimensão. Mas não era prática, habitual, este tipo de provas naquele território, ou já acontecia? Não. Isto surgiu de um desafio que nos foi colocado, através das parcerias do Maratona Clube de Vila Xã e do CAO, do Clube de Atletismo de Oliveira do Hospital. Aceitámos e temos vindo a trabalhar em parceria neste projeto e temos conquistado o nosso espaço ao longo dos anos. E é importante também para o território de Penalva de Alva, toda esta união de freguesias, esta iniciativa. Poderíamos considerar até que acaba por ser o principal evento do ano de Penalva de Alva e das localidades. Marca. No início, quando começámos com este projeto, o nosso grande objetivo era dar a conhecer as nossas belezas naturais. Como sabe, depois do 15 de outubro, a situação alterou. As belezas não desapareceram, mas foram gravemente prejudicadas, mas ainda temos sítios muito, muito interessantes e por onde tencionamos passar com a caminhada e até mesmo com a corrida, e dizer que, pronto, que a vida continua e temos que continuar a atrair gente às nossas freguesias, às nossas aldeias, porque não podemos ficar parados. Portanto, era esse, e mantém-se esse como um dos objetivos também desta prova, para além de permitir a competição e de permitir também o lazer, é demonstrar as potencialidades de Penalva de Alva. Por que locais é que poderão passar, então, os participantes? Nós vamos, a corrida tem dois percursos alternados. Um ano inicia-se em São de Mil e vem até no concelho de Ceia, distrito da Guarda, e entra no concelho de Oliveira do Hospital, União de Freguesias Penalva e São Sebastião da Feira. Este ano nós vamos iniciar em Penalva. A corrida passa pela zona da Ponte de São Gião, vai a São Domingos e regressa novamente e termina em Penalva. Portanto, a ligar os dois concelhos, Oliveira do Hospital e Ceia, não é? Contar então com a organização, parcerias do Clube Atlético de Oliveira do Hospital e o Maratona Clube da Vila Chã. Portanto, dois grupos já habituados à organização destas provas. E como é que uma junta de freguesia se insere então no âmbito de uma organização desportiva? Também tem vindo a aprender ao longo destas três edições que já aconteceram? Sim, isto é como tudo. Quando iniciámos não tínhamos grande experiência de atletismo. Eu não sou praticante de atletismo, mas... Vai caminhar. Isto, exatamente, vou caminhar. mas as coisas fazem-se bem. Quando as parcerias funcionam bem com a Junta de Freguesia de Sandomil, também numa parceria de trabalho e de muita cooperação, as coisas fazem-se e o evento tem-se realizado e tem corrido muito bem nestes últimos tempos. E quem queira participar pode ainda fazer inscrição para as provas de competição? Há algum limite para as inscrições ou podem até fazer momentos antes? A inscrição para a prova tem que ser feita na Associação de Atletismo de Coimbra. Eu até poderia deixar aqui, se calhar, o e-mail para as pessoas que estejam interessadas, que é geral@adaccoimbra@gmail.com até quinta-feira. Portanto, já estamos mesmo no limite, não é? Estamos no limite. Mas quer para a caminhada? Para a caminhada, basta fazerem no dia, durante a manhã, ou então, se preferirem, por uma questão até daquelas burocracias dos seguros e tudo isso, para nós daria-nos muito mais jeito que se inscrevessem ou na junta de freguesia ou através do nosso e-mail também, que é ufpenalvas.sebastião@gmail.com. Uhum, portanto, são então as formas para se poderem inscrever. E já tem noção de como é que está a correr a adesão dos participantes a esta prova? Já há muitas inscrições. Qual é que é a vossa expectativa? Nós fizemos ontem um briefing, fizemos uma reunião ontem à noite e as coisas estavam bem encaminhadas. Neste momento devemos ter à volta de uns 200 participantes. Mas eu, obviamente, como bons portugueses, vamos deixar tudo para quinta-feira e para na sexta estarem-nos a ligar a ver se ainda é possível. Portanto, porque é isso que tem acontecido. Tem acontecido sempre assim nos últimos anos. O mau tempo é que poderá às vezes vir a estragar um bocadito esta iniciativa, espero que não. Nós temos tido, que eu me recordo, nos últimos 2 anos, nunca fizemos a prova sem estar a chover. O engraçado é que não chove durante o tempo que decorre a prova e quando entramos para... convém salientar que o almoço é gratuito para todos os participantes. E vai ser onde? Em Penalva? Em Penalva, sim, na associação. E quando estamos todos prontos para ir almoçar, então a chuva vem ter connosco. Portanto, esperamos que este ano, pelo menos, nos deixe fazer as provas e as caminhadas sem chuva e depois, quando estivermos a almoçar, pode chover à vontade. Portanto, isto são provas a acontecer no período da manhã, é isso? Sim, portanto, todas durante o período da manhã. No domingo de manhã o assunto fica logo ali resolvido. Exatamente, e depois à tarde já é para descansar. Para o lazer. Rui, este é então um importante evento na sua freguesia, será para manter? Esta é uma aposta a dar continuidade em próximos anos? Sim, eu espero que sim. Vamos continuar a apostar nesta prova, até porque da parte do município também tem havido um bom apoio a esta iniciativa e, portanto, nós esperamos manter esta prova no calendário. Também é importante para animar as vossas gentes. Claro que sim. Claro que sim. Já agora, como é que tem sido o renascer da população em Penalva de Alva e nas São Sebastião da Feira, portanto, todo aquele território também após o incêndio? As pessoas estão também francamente de espírito positivo para que todos possam reerguer? Eu penso que sim. Aquilo que eu tenho percebido das pessoas, obviamente que o tempo será um fator necessário para nos ajudar a todos a ultrapassar esta situação, porque as marcas foram profundas, elas continuam na paisagem, nos danos que provocaram nas habitações, mas eu penso que as pessoas estão a reagir, estão-se a reerguer e, portanto, eu acho que lentamente vamos renascer ainda com mais força. Muito bem. Rui, muito obrigada. Não sei se quererá adiantar mais alguma indicação acerca desta prova. Notar, estou a verificar no cartaz, que as inscrições são gratuitas, mas para... Quero-me explicar, portanto, gratuitas para são gratuitas gente. Para toda a gente tudo. E depois também com direito ao almoço. Portanto, todos que estejam interessados e que gostem de prática desportiva ou atletismo, a caminhada, façam a inscrição, porque é já no domingo, dia 4 de março, e as inscrições fecham amanhã, certo? Certo. Para as provas de competição. Sim. Rui, muito obrigada, está bem? Muito obrigado também, deixar um agradecimento à Rádio Boa Nova pelo apoio na divulgação deste evento também. Muito obrigado. Muito obrigada. Informação na Boa Nova.